jeito e vou te contar minha situação. Ela me pediu separação. Você é um advogado, isso tá atormentando a minha vida, tá me deixando num beco sem saída. Há uns dias não durmo direito só por causa de um mulherão. A carne é fraca e eu caí em tentação. Ela já tá falando em divorciação. Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado, situação. Ela me pediu separação. Você é um advogado, isso tá atormentando a minha vida, tá me deixando num beco sem saída. Há uns dias não durmo direito só por causa de um mulherão. A carne é fraca e eu caí em tentação. Ela já tá falando em divorciação. Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado da história, tudo que eu tinha joguei fora. Seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado. Eu abro mão de tudo. Perdi a melhor mulher do mundo. Seu advogado, só entrega o último recado a ela. Eu não consigo olhar na cara dela e ainda estou muito envergonhado, mas que por ela continuo apaixonado.